O homem, conhecido como Luís, vive na rua há 20 anos e é acompanhado há vários meses pelos 6 cães. É esta ONG que tem apoiado Luís na alimentação e nos tratamentos de saúde dos 6 animais, que conquistaram as redes sociais depois deste gesto. No dia seguinte ao internamento, o homem teve alta. A informação foi partilhada na página da Amigos de Patas no Facebook. O Sr. Luís já teve alta. Ele e os seus amigos já estão a descansar numa residência familiar. Pode ler-se na publicação. Samantha Rossi, uma utilizadora do Facebook, partilhou nas redes sociais um momento em que o homem saiu do hospital e foi recebido pelos animais. Luís e os seus amigos, esperando por ele, que teve alta, disse a mulher. Esta é mais uma história quase do mesmo género que tu leste, já outras, de cães que ficam à espera do dono que foi internado e alguns infelizmente acabam por falecer e o cão não sai mais dali, aliás já em Portugal há casos deste. Isto mais uma vez demonstra o amor que os animais nutrem pelos seus donos. Neste caso um sem-abrigo, reparem, que tem capacidade, com certeza que vive com muitas limitações, mas que com certeza está ele próprio sem-abrigo a acolher animais que provavelmente também são sem-abrigo porque alguém os abandonou, mas provavelmente com a ajuda desta organização tem capacidade para os alimentar e sobretudo para lhes dar aquilo que os animais também precisam, que é afeto e proteção. É mais uma história bonita da ligação entre os animais e os seus donos e os humanos que os tratam bem. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone sem uma estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Já tínhamos saudades do slogan dito por ti, Inês, convenhamos. Beijinhos. Rádio Boa Nova. Estamos hoje à conversa com Cláudio Figueiredo, treinador da equipa sénior da equipa Sampaense Basquete. É simultaneamente também coordenador técnico de formação. Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube de Rádio. Muito boa tarde. Gostaria então de começar por saber qual... Já estamos provavelmente a meio da época, como está a decorrer este ano os jogos e como é que está em termos de lugar e de campeonato o Sampaense Basquete? Boa tarde, mais uma vez também agradeço o convite que foi feito, é sempre para mim uma honra poder estar presente e colaborar também com estes projetos e pronto, o convite foi-me feito pelo Daniel e é com um enorme honra estar aqui. Em relação ao campeonato, está a correr muito bem. Tínhamos traçado os objetivos, não ser um objetivo final, mas ser dividir esse objetivo por várias etapas. E conseguimos numa primeira fase alcançar o primeiro objetivo, que era tentar ficar nos 4 primeiros lugares da Zona Norte, que automaticamente garantiam a manutenção nesta divisão, que é a segunda divisão a nível nacional de basquetebol, e consoante essa manutenção e garantido os lugares nos 4 primeiros lugares, dá acesso à passagem a uma segunda fase, onde irão juntar-se as equipas da Zona Sul. E agora vão ficar os 4 primeiros classificados da Zona Norte e os 4 primeiros classificados da Zona Sul, que vão lutar por um segundo objetivo, que é a subida de divisão e chegar ao topo do basquetebol nacional. O Sampaense já esteve nesse mesmo topo, já jogou na primeira divisão. Infelizmente há 2 épocas atrás descemos divisão e o balanço que eu faço inicial é bastante positivo, porque nós ainda para mais conseguimos alcançar esse mesmo objetivo a 4 jornadas do fim. Não precisámos de andar com máquina de calcular e a esperar fazer contas e aguardar pela última jornada para alcançar esse objetivo, e isso deixa-me imensamente satisfeito, porque os jogadores têm trabalhado imenso para isso e é merecido estarmos na posição onde estamos neste momento, que é em primeiro lugar da Zona Norte. Muito bem. Então quer dizer que a época está a correr muito bem. Os jogadores que estão na equipa sénior são locais ou não? Temos jogadores da nossa formação, que também me deixa-me extremamente feliz, porque temos 2 jogadores da nossa formação que foram meus atletas na formação e conseguiram chegar à equipa sénior. Um deles agora infelizmente até tem estado lesionado, está ali com um problema um bocadinho mais grave e está em fase de recuperação, mas o outro jogador inclusive é um jogador influente na equipa, tem tido bastante oportunidades e isso deixa-me extremamente feliz termos jogadores da formação. Depois temos 2 jogadores norte-americanos, que são os dois nossos únicos dois jogadores estrangeiros, e temos jogadores de formações de outros clubes e de outras regiões do país. Claro, já é um nível de competição superior e, portanto, sim, é muito competitivo. É, neste momento, como disse há pouco, é a segunda divisão nacional, em que há equipas mais profissionais do que outras, com mais jogadores. Nós temos alguns jogadores profissionais, temos alguns jogadores que são de fora, mas que são jovens e estão a estudar aqui na Estegó e juntam o dois em um, de poder jogar e de poder seguir a sua vida académica. E isso, pronto, é muito importante, até porque nós sabemos que o basquetebol não é como o futebol, em que há clubes que, pronto, e jogadores que ganham muito dinheiro e conseguem fazer vida, ser só jogadores de futebol. No basquetebol temos jogadores que, pronto, têm o seu trabalho e depois têm os treinos à noite e que tentam conciliar assim as duas coisas. Claro. Quer dizer que aqui no nosso concelho o basquetebol está bem e recomenda-se? Sim, neste momento está bem. Claro que eu, como treinador e também já representando o clube há muitos anos, queremos sempre mais. Acho que também temos de ser um bocadinho ambiciosos para alcançar sempre mais. Essa mesma ambição passa por realmente estarmos a fazer uma boa campanha a nível sénior e, como disse anteriormente, já estarmos apurados Para lutar com as equipas que vão, com as restantes 7 equipas que vão lutar para um objetivo, que é subir a divisão. E claro, temos essa ambição de poder chegar ao topo do basquetebol nacional. Mas também há outra vertente que é muito importante, que é a vertente da formação. E como é que está a formação no Sampaiense? Há vários escalões, há muitos atletas? É assim, como disse, e muito bem, a formação é muito importante. A formação é, costumo dizer, que é o sustento para a equipa sénior. Infelizmente, por várias razões, até porque estamos numa região em que não há muitas saídas em termos de, após o 12º ano, os alunos seguem para longe, não é? Para as faculdades. Para longe, não é? Temos cá este gol, que já é uma boa ajuda, mas pronto, há muitos atletas que optam por outras realidades. E claro, gostaríamos de ter mais atletas da formação da equipa sénior, mas neste momento conseguimos com alguma dificuldade ter todos os escalões de nível de formação, infelizmente só na vertente masculina. Não conseguimos, já tivemos algumas meninas, mas depois nunca conseguimos ter um número de formar uma equipa. Mas temos desde as escolinhas, que é o mini basket, temos todos os escalões. Temos o escalão de sub-14 com bastante atletas, sensivelmente 16, 17 atletas. A equipa de sub-16 masculina também com 15, 16 atletas, e que este próximo fim de semana vai disputar a Final Four distrital, para ver quem decide o campeão distrital. E penso que a par da Académica são as duas grandes candidatas. Isso também seria muito bom, apesar de os títulos na formação não ser o mais importante, mas se pudermos formar... É estimulante, não é? É estimulante, e se pudermos, claro, conseguir um título é sempre bom para os atletas, para os seus treinadores e para o clube em si. E depois temos uma equipa de sub-18, que é aquela equipa antes do escalão sénior, pronto, não com um número muito, muito grande de atletas, mas conseguimos ter todos os escalões de formação. Claro, como coordenador, e tentamos com algum esforço ir às escolas, tentar divulgar ao máximo a modalidade para ter mais atletas, mas também sabemos que não há muitos praticantes, há outras modalidades. Estamos e o meio é relativamente pequeno e temos algumas dificuldades. Temos também, só para um ponto que acho que é um ponto que é a primeira vez na história do Sampaiense Basket, em que temos o Baby Basket, que é o nosso, ali a partir dos atletas, os mini atletas a partir dos 3 anos de idade, que normalmente ao sábado de manhã, quando são os treinos no pavilhão, estão sempre acompanhados com os pais, porque é mais uma parte lúdica, né? Eles não têm o contato com as bolas pequeninas de basquete, temos uns cestos pequeninos, mas pronto, é vertente mesmo lúdica e eles divertirem-se, e os pais também poderem ter atividades com os filhos. Mas é aí que se começa, não é? É aí que se começa. E temos um projeto também na Fundação Aurélio Mardinis, que é também com esse Baby Basket, onde temos 16 baby atletas, e é muito giro, porque há há pequenos atletas que já têm algum jeitinho a pegar na bola e pronto, não sabemos se não é continuar nisso, na modalidade não é ou não. É, não é neste momento, também não pensamos nisso. Pensamos que queremos fazer alguma coisa também para ajudar, às vezes, estes jovens a terem alguma coisa. Pronto, que façam algum exercício, e esse é o principal objetivo, e divertirem-se acima de tudo. Claro. Como estamos a falar para todo o auditório da Rádio Boa Nova, que repto é que se pode lançar para os pais? Porque é que é importante praticar desporto? Acima de tudo, e independentemente da modalidade, claro que eu costumo defender a minha. Abraço à sua sardinha, claro. Puxa, abraço à minha sardinha. Eu acho que o desporto é importante em todas as vertentes, não só a vertente física, como a vertente mental. Eu costumo ver jovens que foram meus atletas e que hoje já estão formados e já estão a trabalhar, e se calhar nunca chegaram a um patamar muito alto como jogador de basquetebol, mas ainda hoje me dizem que o desporto os ajudou a tirarem os seus cursos, ajudou-os a estar em sociedade, criaram amizades desde pequeninos, que hoje com alguns jovens com 25, 26 anos ainda continuam com essas amizades desde os 10 anos de idade que encontraram no desporto. E a atividade física, nós todos sabemos que é fundamental que é cada vez mais, não é? Porque os jovens têm uma vida demasiado sedentária. Sim, muito, e sabemos muito. Que a obesidade infantil e juvenil, sim, é um problema, sim, no nosso país. Sim, sim, ou começa a ser, não é? Infelizmente, sim. Por isso a vertente desportiva é muito importante. É muito importante. E como eu lhe disse, não só para a parte física, mesmo a parte mental. Acho que, por exemplo, nós temos os nossos jovens, depois de um dia de aulas, não é, com alguma sobrecarga, aquela hora e meia ou duas horas de treino, às vezes também dá para eles se libertarem e desgastarem, e para depois estarem ao outro dia de novo preparados para estarem concentrados num dia de aulas e terem sempre esta atividade ao final do dia. Aliás, é mesmo recomendável nestas idades, mesmo da adolescência, aqui enquanto estão na escola até o 12º ano, é muito importante a componente esportiva, sim, porque sim. É a quebra da rotina, é o alívio do stress. Exatamente. É o companheirismo que se cria, é a prática desportiva em si, portanto é uma vertente importante da vida dos nossos jovens, rapazes e raparigas. Exatamente, pois, como diz, não é só a sua modalidade, as outras também se debatem com a questão para constituir, sim, equipas, até no feminino, mas pronto, é um caminho que se está a fazer, não é? Já se faz há muitos anos. Sim. Há quantos anos é que existe esta o Sampaense? Já tem muitos anos aqui. Sim, o Sampaense Basket. Eu penso que a primeira equipa inscrita na Federação Portuguesa de Basquetebol, se não estou em erro, foi em 1994. Pois, já são muitos anos. Já são. E eu penso que foi uma modalidade que se enraizou muito bem aqui no nosso meio, de Oliveira do Hospital, com muitos sucessos, evidentemente, o facto de ter andado a equipa principal na primeira liga. Eu recordo-me, sim, dos ecos muito positivos, e obviamente levou o nome de Oliveira do Hospital longe, sim, e do Sampaense, e portanto isso também é uma vertente muito importante, todos nós sentimos orgulho por isso. Sim, sim. Olha, eu agradeço-lhe muito a sua vinda até aqui. Ficámos a saber mais da prática desportiva e, neste caso, do basquete no Sampaense. Desejo felicidades para a sua equipa, que chegue longe. Faça votos que chegue à Primeira Liga. Com certeza será esse o objetivo, este ano ou num dos próximos anos. E que a componente de formação também continue de boa saúde, porque isso é fundamental também aqui para os nossos jovens munícipes. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito bem, estaremos sempre aqui com disponibilidade para dar eco daquilo que entender de notícias importantes sobre o basquete. Sim, senhor. Obrigado. Rádio Boa Nova 100.2 FM. António Zambuz voltou a ascender à liderança do top nacional de vendas de álbuns com o mais recente Do Avesso, fazendo com que Tony Carreira e As Canções das Nossas Vidas, acústico 30 anos, caísse para a segunda posição. A encerrar o pódio está a coletânea dos Queen, da Platinum Collection, que protagoniza assim a reentrada mais alta da semana. Olá, eu sou o António Zambuja e estou aqui com o grupo da Escola e o Meio. A julgar por esse teu olhar frio, devo ter feito algum disparate. Ao chegar dei-te um carinho e o meu mimo tu negaste. Eu fui pra cama sozinho e acho que nem reparaste. tendo em conta esta minha ausência, talvez o único motivo. Sim, passei a noite fora, umas horas tinha dito, e agora nem almoças, nem te vais deitar comigo. Eu confesso, não entendo bem o porquê de um castigo assim. Sabes que há muitas mulheres também que queriam ser o que és para mim. Pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz, tendo em conta esse teu arrufo, é só o perdão que eu peço. Já pus leite no teu prato, insensato, me despeço. Se alguém compreende um gato, compreendo o universo. Eu confesso, não entendo bem o porquê de um castigo assim. Mas sabes que há muitas mulheres também que queriam ser o que és para mim. Pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz. Pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz. Ficamos agora com uma notícia de âmbito internacional. Desta vez, Catarina, não é uma boa notícia. Não, de todo. Condições no maior campo de refugiados das ilhas gregas vão além dos limites da imaginação. No campo de refugiados de Mória, na ilha grega de Lesbos, o maior do país, quase 5 mil pessoas vivem praticamente sem espaço, sem acesso a cuidados de saúde e num clima de insegurança permanente, revela um relatório publicado esta quarta-feira pela organização humanitária Oxfam. Com a chegada do inverno e das temperaturas baixas, tudo piora. Os conflitos são frequentes no campo sobrelotado. Com capacidade para 3.100, em Mória estão quase 5 mil imigrantes e mais 2 mil no campo informal nas suas imediações. Mória é perigoso para as mulheres, diz Clara, nome fictício de uma camaronesa de 36 anos, entrevistada no relatório. As lutas podem começar a qualquer momento. A qualquer momento podes esperar que te atirem uma pedra à cabeça, mesmo que estejas apenas a dirigir-te para a casa de banho ou para a tua tenda, conta. Em casos extremos, algumas mulheres preferem dormir com fraldas do que correr o risco de se deslocarem durante a noite às casas de banho e serem vítimas de violência. 2/3 dos imigrantes do campo de Lesbos dizem nunca se sentir seguros, segundo um estudo citado pelo relatório. Na terça-feira, um camaronês de 24 anos foi encontrado morto em Mória e as autoridades estão ainda a tentar apurar as causas da morte. Mas o caso parece estar relacionado com a falta de cuidados de saúde associada às baixas temperaturas que se têm feito sentir nas ilhas gregas. No ano passado, havia apenas um médico responsável por fazer diagnósticos a todos os imigrantes que chegavam a Lesbos e proceder a uma triagem. Em novembro, apresentou admissão e desde então a identificação de pessoas em situação frágil praticamente não é feita. Pessoas vulneráveis, incluindo sobreviventes de tortura e de violência sexual, são abrigadas em áreas inseguras. Mulheres grávidas e mães com recém-nascidos são deixadas a dormir em tendas. E crianças desacompanhadas, erradamente registadas como adultos, são colocadas em detenção, descreve a Oxfam. A falta de cuidados acresce a proibição imposta pelo acordo entre a União Europeia e a Turquia, de os imigrantes poderem sair da ilha onde se encontram até que o seu pedido de asilo seja processado. Muitos terão a primeira entrevista apenas em 2020. Mesmo entre as pessoas vulneráveis que teriam autorização para se deslocar ao continente para ter acesso a cuidados de saúde, há vários casos de demoras. Existem apenas 8 estruturas grandes, semelhantes a contentores, que abrigam 100 pessoas cada. A maioria dos imigrantes está distribuída por tendas de campismo ou abrigos improvisados, ambos muito frágeis face à chuva e ao frio. Os meses de inverno são frios e chuvosos, piorando ainda mais já as precárias condições de vida em Lesbos. Mais uma vez, a trágica vida dos refugiados na Europa. Este campo, onde as condições, sobretudo agora no inverno, se vão degradar, devido ao frio, devido às baixas temperaturas. E este é na Grécia, porque há outros campos, ainda mais a norte, com certeza, onde as situações ainda são mais degradantes. Isto devia envergonhar todos os europeus, porque somos nós que estamos a acolher estes refugiados e devíamos lhe dar outras condições. É uma questão para continuarmos a refletir. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Temos hoje em estúdio as senhoras professoras Diolinda Azevedo e Cristina Félix, que são coordenadoras de um projeto muito interessante, que é o seguinte, denomina-se Cientistas nas Férias e é uma parceria entre a área disciplinar de Biologia e Geologia do nosso agrupamento com a BLC3. Boa tarde, sejam bem-vindas. Aqui a voz é da professora Diolinda, que nos vai explicar em que é que consiste este projeto. Pronto, então boa tarde. O projeto foi um projeto que foi um bocadinho criado por mim, ou pelo menos pensado por mim, e destinava-se inicialmente para os meus alunos que este ano estão no 9º ano. Um projeto que eu pensei no final do ano letivo anterior e que, entretanto, pensei nele em parceria com a BLC3. Fiz um contacto com o responsável da BLC3, com o engenheiro João, e expus-lhe qual era a minha ideia. Ele ficou interessadíssimo, achou que era uma ideia muito interessante e, entretanto, reunimos e propusemos-nos reunir novamente em setembro. Quando foi em setembro, então já, nessa altura, fiz o convite ali à minha colega Cristina para trabalharmos em conjunto, ela com os alunos do 8º e eu com os do 9º, e em setembro, quando reunimos com o responsável da BLC3, foi já numa perspectiva de organizar aquilo que nós chamámos o projeto Cientistas nas Férias. Cientistas nas Férias é um projeto que fez com que 12 alunos do 9º ano e 10 alunos do 8º estivessem no dia 17, 18 e 19 de dezembro, na paragem letiva, a trabalhar na BLC3 durante o dia inteiro, com o apoio dos investigadores, estagiários e estagiários da BLC3 e ainda com alunos da ESTGO, salvo erro, 2 ou 4 alunos, não tenho preciso, da ESTGO. Pronto, e irão ter um segundo trabalho quando for na paragem da Páscoa. Também, mais uma vez, 3 dias. No entanto, a vertente na Páscoa será um bocadinho diferente do que foi feito agora, mas é ainda para descobrir. Pode-nos adiantar exatamente que tipo de investigação é que eles tiveram a fazer? Eles podem falar sobre isso. Eles fizeram algumas experiências, alguns, sobretudo os do 9º, já tinham conhecimento delas, e fizeram outras experiências, como pipetar microalgas e fazer outras. Eu acho que isso eles podem falar sobre isso. Construíram um candeeiro com o apoio dos estagiários e dos alunos da ESTGO, um candeeiro que cada um deles levou para casa. Fizeram uma série de experiências. Portanto, eles tiveram, de facto, 3 dias de manhã, almoçaram, levaram o almoço que aqueceram e almoçaram nas cantinas, lá nas cantinas que lhes disponibilizaram. E tiveram sempre acompanhados e depois trabalharam à tarde até às 5 da tarde, não foi? 3 dias de trabalho intensivo. 3 dias de trabalho intensivo. Então vamos ouvir os jovens cientistas. É melhor. Temos aqui o primeiro, que é o Nuno Vicente, do 8º ano, que então nos vai dizer como correu esta experiência na BLC3. Para mim, esta experiência correu super bem. Como a professora já referiu, houve 3 dias. Nestes 3 dias nós íamos para lá entre as 9 e 9:30. E começávamos sempre assim por atividades assim mais básicas. E no primeiro dia nós criámos grupos. Já não me lembro bem se 6, foram 4 grupos. E esses 4 grupos faziam vários trabalhos, como medições de pH, várias atividades que tinham, para no final o grupo que tivesse mais pontos ganhava. Muito bem. Tu sentiste um bocadinho como é a atividade em laboratório, apesar de teres laboratórios na escola, ali é diferente, o ambiente é diferente. Sim, é diferente, porque também estamos com pessoas que já têm assim uma certa experiência com aquilo e eu por acaso gostei muito. Gostaste muito. Estás-te a ver investigador na área da ciência no futuro? Quem sabe? Ah, pois. Eu queria para ciências, mas para essa área não sei. Muito bem. Mas vai repetir a experiência na Páscoa e com certeza que... Achaste que é uma experiência muito enriquecedora? Sim, sim. Sim. Então passamos agora aqui à Maria Pedro, que já é uma aluna do 9º ano, e vamos ver como é que ela viu esta experiência. Foi de facto uma experiência que nos enriqueceu muito a nível científico. Permitiu-nos também criar alguns laços de amizade com os nossos colegas e permitiu-nos também trabalhar a nossa capacidade de trabalhar e de realizar as nossas investigações em grupo. E foi de facto uma experiência nova, agradável e gratificante de ter vivido. E foi também um modo de nós não termos passado as férias todas em casa, sem fazer nada, e fomos aprender algo mais que foi para além do nosso conhecimento. Muito bem, Maria, falas muito bem. Estás-te a ver também cientista no futuro? Não é bem essa área que eu quero seguir. Qual é a área que queres seguir já agora? Eu estava mais virada neste momento para a área das humanidades. Ai, as senhoras professora de Olinda e Cristina estão a adorar este discurso. Mas eu estou a adorar particularmente, devo-te dizer. Acho que és uma aposta ganha. Mas ainda assim, esta experiência, obviamente, estás no 9º ano, és aluna de ciência já há vários anos, e obviamente que isto é um complemento da tua formação e muito enriquecedor. Tu estás a ver como é que é trabalho de laboratório, como é que é o trabalho de investigação, não é? Sim, exatamente. Achas que esta tua opinião positiva é partilhada pelos teus colegas que estiveram lá? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, no geral, toda a gente gostou e adorou a experiência, porque adquirimos todos os conhecimentos que ninguém... Novos. Novos, exato. Claro. E porque é uma realidade diferente, saíste da escola, ainda por cima estavas em tempo de pausa letiva e estavas a continuar e era uma oportunidade de continuar a aprender. Consideras que é muito importante que as várias áreas disciplinares da escola e os vários grupos e até clubes deem esta possibilidade aos alunos, mesmo em tempo de... Por exemplo, nós aqui também estamos em tempo fora das aulas. Achas que isto é enriquecedor para os alunos? Estas atividades extracurriculares são muito importantes para a componente de formação dos alunos? Sem dúvida, porque é uma forma de ganharmos mais cultura geral, mais conhecimentos, e muito para além do que está nos livros, do que aquilo que nós estudamos e que pomos na cabeça só para pôr nos testes, mas sim para também conseguirmos fazer alguma coisa da nossa vida a nível geral. Muito bem, Maria, muito bem. Senhora professora de Olinda, o que é que tem a acrescentar a estes jovens cientistas? Olha, antes de mais eu queria dizer que eu vou adorar ter a Maria Pedro a escrever sobre ciência. Ela pode ir eu também sobre história no secundário. Ela pode ir para as humanidades, mas vai escrever sobre ciência, o que é muito importante. Eu tive um feedback francamente positivo relativamente aos alunos do 9º ano, que são, portanto, os alunos que eu leciono. Tive um feedback bastante positivo e que demonstraram que estão já à espera das férias da Páscoa para a nova atividade que vão desenvolver, porque nós ainda não temos uma ideia do que é que vai acontecer. É um bocadinho diferente daquilo que foi feito agora nas férias, na paragem de Natal, e que se nós conseguirmos concretizar com a BLC3 aquilo que está delineado, os vai responsabilizar um bocadinho mais do que aquilo que eles fizeram nesta atividade. Mas eu acho que... Como a Maria já disse e o Nuno, isto são atividades, obviamente, muito enriquecedoras. Todos nós sabemos que andamos há uns anos nisto, que estas atividades extracurriculares são muito importantes para os alunos. Com certeza, tu, quando pensaste o projeto, pensaste atingir determinados objetivos. Quais eram? Ora, eu quando pensei o projeto, estes projetos de parcerias, de férias, de atividades experimentais em férias, é uma coisa que está já divulgada e que nós na escola já temos, alguns dos nossos alunos, sobretudo do secundário, têm feito nas universidades. Eu achei que isto era interessante, já que temos aqui a BLC3 à mão, fazer isso e fazer, sobretudo, promover isso, esta atividade para os miúdos mais pequenos. E aquilo que eu pensei foi exatamente, para já, criar-lhes um enriquecimento para além das aulas. Por outro lado, motivá-los para as ciências, porque muitos deles, às vezes, fazem a escolha, não sei se será a da Maria, mas muitos deles fazem escolha das humanidades única e simplesmente porque a ciência os assusta, porque é preciso trabalhar muito, porque é preciso estudar muito. Pronto, eles têm que trabalhar muito, é de facto verdade, mas também eles muitas vezes falam pelo desconhecido, não é? Eles, como não têm consciência daquilo que é, desistem logo à primeira. E as ciências não é só aquilo que é difícil ou aquilo que é mais chato de fazer, mas também tem outra componente bastante agradável para quem gosta de trabalhar alguma coisa. Pois, e tem sobretudo a ver com as aptidões e com os interesses deles, e com certeza, exato, assim, através destas atividades, eles com certeza despertam para futuras vocações. Ajuda a fazer escolhas, exato. Sim, senhor. Parece muito interessante este projeto. Cá ficaremos à espera que voltem depois da Páscoa para nos dar o feedback das atividades que os meninos fizeram e com certeza da forma como correu, e de certeza vão gostar. Muito obrigada por terem vindo hoje. Até à próxima. Obrigada a nós pela divulgação da nossa atividade. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política, ao que parece a política intramuros, a nossa política nacional, que continua a ser notícia, o nosso Presidente da República. Não é assim, Bárbara Coquim? É verdade, vamos ficar com a mensagem de ano novo do Presidente da República. A todos agradeço mais um ano de trabalho, de dedicação, de orgulho de ser português. Nós sabemos que estes tempos continuam muito difíceis. No mundo que falta em direito, em ética, em paz, em diálogo, em justiça, em certeza, o que sobra em razão da força, em conflito, em desigualdades, é incerteza. Numa Europa que fica mais pobre com a partida do Reino Unido, desacelera na economia, vê crescerem promessas sem democracia e sem pleno respeito da dignidade das pessoas. Num Portugal que saiu da crise, reganhou esperança, mas que precisa de olhar para mais longe e mais fundo. Nós sabemos que a resposta a estes tempos muito difíceis só pode ser uma: valores, princípios e saber aprendido com quase 9 séculos de história. Dignidade da pessoa, de todas as pessoas, a começar nas mais frágeis, excluídas e ignoradas. Liberdade, diferença, pluralismo, Estado de Direito. Que não há ditadura, mesmo a mais sedutora, que substitua a democracia, mesmo a mais imperfeita. Justiça social, combate à pobreza, correção das desigualdades. Que não há democracia que dure onde apenas alguns, poucos, concentrem tanto quanto todos os demais. Valores, princípios, saber da experiência feita. Pois o mesmo vale para o ano eleitoral que nos espera e que em vigor já começou em 2018. As vossas escolhas irão decidir o nosso destino durante 4 anos, nas eleições para a Assembleia da República e para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e também muito a nossa esperança na Europa durante 5 anos, nas eleições para o Parlamento Europeu. O que vos quero pedir hoje é simples, mas exigente. Votem. Não se imidam de um direito que é vosso, dando mais poder a outros do que aqueles que devem ter. Pensem em nós, mas também nos vossos filhos e netos. Olhem para amanhã e depois da amanhã e não só para hoje. Debatam tudo, com liberdade, mas não criem feridas necessárias e complicadas de sarar. Chamem a atenção dos que querem ver eleitos para os vossos direitos e para as vossas escolhas políticas. Pela opinião, pela manifestação, pela greve. Mas respeitem sempre os outros, os que de vós discordam e os que podem sofrer as consequências dos vossos meios de luta. Se quiserem ser candidatos, analisem com cuidado o vosso percurso passado e assumam o compromisso de não desiludir os vossos eleitores. Pensem como demorou tempo e foi custoso pôr de pé uma democracia e como é fácil destruí-la. Com arrogâncias intoleráveis, com promessas impossíveis, com apelos sem realismo, com radicalismos temerários, com riscos indesejáveis. Podemos e devemos ter a ambição de dar mais credibilidade, mais transparência, mais verdade às nossas instituições políticas, para que a confiança tenha razões acrescidas para se afirmar. Ponto de encontro entre povos, economia mais forte, sociedade mais justa, política e políticos mais confiáveis. Será pedir muito a todos nós neste ano de 2019? Não, não é. Conto convosco, portugueses, neste ano de tantas decisões, para este desafio comum. Podem contar com o vosso Presidente da República para procurar que nenhum dos vossos contributos seja desperdiçado, nenhuma das vossas vozes seja ignorada, nenhum dos vossos gestos seja perdido, porque Portugal precisa de nós. Bárbara, tu que és uma interessada na política, pareceu-te bem este discurso? Este discurso pareceu-me muito bem. O que é que realças neste discurso? O que realço claramente e principalmente o apelo ao voto por parte das pessoas. porque as pessoas não deixem de ser apáticas, deixem de pertencer à camada amorfa da sociedade e para que realmente façam parte da escolha e da tomada de decisão, tão importante esta, que faz parte das eleições, como é que vamos ter agora este outubro, é muito importante. No entanto, E em maio para as europeias, é verdade. Mas destaco ainda algo muito importante, que é o apelo à democracia, que é um pouco mais do que aquilo que temos vindo a falar ultimamente, uma democracia que se tem vindo a perder ultimamente, uma democracia cheia de falhas e de lacunas, e que ao invés de se colmatar essas falhas e essas lacunas, se vai por um atalho, que é um atalho das extremas e dos extremismos, e portanto que é um atalho que não traz benefício para a sociedade. É como ele diz, a melhor das ditaduras estará sempre aquém de uma democracia ainda que imperfeita. Verdade. E este apelo para as eleições, para os cidadãos expressarem a sua vontade através das urnas, em maio para o Parlamento Europeu e em outubro para as legislativas, é fundamental, porque é assim que se exerce, de facto, a democracia, é expressando a nossa opinião. Depois, esta atitude positiva que ele tem, o discurso é todo muito positivo. Sim, e isto é bom, temos um Presidente da República que esteja a avivar os ânimos, porque realmente Portugal até está, mas a Europa não está a passar por um período fácil. Portugal ainda é dos países da Europa que tem um clima mais estável, uma democracia mais forte, porque tendo em conta a conjuntura de vários países da Europa. E os extremismos também, felizmente, ainda não chegaram cá. Em força, é pelo menos. Mas só deixar aqui um repto aos senhores ouvintes para realmente votem, porque é muito importante irem votar, é muito importante fazerem parte da tomada de decisões de Portugal e da Europa, e é desta forma que podemos posteriormente criticar aquilo que é feito, porque fomos nós que ajudámos a que, ou não, a que determinada pessoa esteja no poder, e se nós exercemos os nossos direitos, também podemos ter outro tipo de direitos e outro tipo de deveres. Portanto, senhores ouvintes, votem. Muito bem, e especialmente nestas primeiras eleições, que são as europeias, muitas vezes a abstenção em Portugal tem sido excessivamente alta, na ordem, por vezes, dos 70%, que é grave, porque as pessoas, por vezes, consideram que é a Europa, é o Parlamento Europeu, tem pouco a ver connosco, as pessoas estão enganadas. Mais grave ainda é por essa população que se abstém de ser essencialmente jovem. Eu acho que isso é ainda mais grave. Pois é, isso ainda é mais grave. Isso é ainda mais grave. Sim, porque aí não há desculpas, porque as pessoas deveriam ter tido a formação e a instrução necessárias para perceberem que o voto é fundamental, é a nossa arma em democracia, é a nossa escolha, que não pode ser feita por outrem, tem que ser feita por cada um de nós. E, além disso, valorizar os partidos europeístas, que felizmente são os da nossa cena política no Parlamento Europeu, será muito importante, porque, infelizmente, há muitos países europeus onde a escalada da extrema-direita está a acontecer e, portanto, será uma forma de afirmar o europeísmo nestas próximas eleições. Portanto, é, concordo inteiramente aqui com o Sr. Presidente da República. Muito bem, Bárbara, ficamos muito bem agora com a política. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Os The Killers divulgaram esta semana um novo tema, o primeiro desde a edição de Wonderful, Wonderful, álbum 2017. Land of the Free é uma canção anti-Trump, inspirada pelos acontecimentos políticos recentes nos Estados Unidos, e conta com um videoclipe realizado por Spike Lee. O vídeo foi gravado no final de 2018 e mostra vários imigrantes na fronteira do México com os USA, que o presidente norte-americano quer selar com a construção do muro. Can't wipe the wind-blown smile from across my face. It's just the old man and me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free. Land of the free, land in the of land the of the free. Land of the free, land of the free, land of the free, land of the free, in the land of the free. When I go out in my car, I don't think twice, but if you look over both your shoulders in the land of the free. We got more people locked up than the rest of the world, right here in red, white, and blue.

planeava-se a edição de mais títulos em português, entre os quais o livro de Crónicas da Aldeia, intitulado Vila Pouca. Apesar de ter vivido durante várias décadas em Portugal, este grande autor holandês nunca viu o seu trabalho a ser devidamente apreciado num país que tanto amou, sendo que a maioria dos seus livros nunca chegaram a ser publicados em português. A 5 de julho de 2012, Comrey faleceu em Amsterdão, tendo sido sepultado a 19 de julho de 2012 no cemitério de Novo de Vila Pouca da Beira. Muito bem, de facto esta foi uma figura notável da literatura holandesa que viveu entre nós, que viveu aqui no nosso concelho e é tão importante para os holandeses que é o paralelo com o nosso José Saramago. Portanto, é de facto uma figura muito irrelevante que se calhar poucas pessoas conheciam e que viveu aqui bem perto de nós e que de facto devotava muito amor aqui pela nossa região centro e pelo nosso país. Há várias obras dele que estão traduzidas em português, aliás sugerimos a sua leitura. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita, com uma boa sugestão de certo, com a Catarina Lopes. Senhor ouvinte, para começar bem o ano, sugiro uma visita às aldeias históricas de Portugal, as 12 localidades que ajudam a explicar uma nação, guardam paisagens e vestígios surpreendentes. Hoje proponho a visita a Belmonte, Castelo Mendo e Castelo Novo. Belmonte e a vizinha Covilhã estão conotados como poucas regiões portuguesas com os descobrimentos marítimos portugueses. Entre as curiosidades da história da vila está o facto de o navegador Pedro Álvares Cabral ter nascido aqui. Muito relevante é também a tradição judaica da vila. A comunidade hebraica de Belmonte é herdeira direta da velha presença sefardita. Sobreviveu à Inquisição mantendo-se em segredo e tem hoje um museu que conta a história deste povo em Portugal. Castelo Mendo tem as muralhas e porta flanqueada por torres a recordar-nos a sua participação na Guerra da Restauração. Ainda sobrevivem edifícios dos séculos XV e XVI e uma bela igreja paroquial. Mas parte da fortaleza foi destruída durante o terremoto de 1755. Vale a pena uma visita à Rua do Forno para calcorrear a calçada medieval e ver as fachadas quinhentistas. A região de Castelo Novo já é habitada desde a Idade do Bronze, tendo-se consolidado com a presença romana. Deverá ter havido um castelo velho, mas é com os templários que se constrói a atual fortificação. A vila estende-se pela encosta da Serra da Gordinha, de forma labiríntica. Irregularidade dos corteirões de dimensões e formas variáveis, as ruas de horizontes limitados, descrevendo traçados sinuosos, as travessas a talhar caminhos, as escadas públicas a vencer desníveis e os inúmeros recantos e desacertos criados pelo difícil alinhamento das fachadas são características bastante visíveis. Boas visitas. Muito bem, uma ótima sugestão para um fim de semana destes. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, hoje trago-lhes a coletânea de contos de Hans Christian Andersen. O dinamarquês queria ser um poeta para todas as idades e conseguiu. Há mais de um século cativa os corações, tanto de crianças como de adultos. Notáveis pela capacidade descritiva e profunda sensibilidade, os seus contos transmitem-nos lições subtis sobre diversos aspectos de comportamento humano. A hipocrisia em Fato Novo do Imperador, a compaixão em A Rapariguinha dos Fósforos, a necessidade de esperança em O Patinho Feio, ou o poder da amizade e da coragem no admirável A Rainha da Neve. Não perca. Muito bem. Um clássico, mas sempre muito atual. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água e que não poluem. Com uma mudança subtil na fórmula do plástico que permite substituir o petróleo pela pedra calcária. Um grupo de empreendedores chilenos conseguiram fabricar sacos plásticos e tecido reutilizáveis solúveis em água e que não contaminam. Os dois artifícios deste produto começam a fazer experiências para fabricar um detergente biodegradável, mas acabaram por encontrar a fórmula química à base de PVA que substitui os derivados do petróleo, responsáveis pela alta durabilidade dos plásticos, que se entregou à cadeia alimentar, de animais marinhos e responsáveis pela destruição do meio ambiente. Diante de jornalistas, os dois demonstraram solubilidade imediata dos sacos plásticos em água fria. O que fica na água é carbono, asseguraram. O que os exames médicos realizados demonstraram que não tem nenhum efeito ao corpo humano. A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que vai durar entre 150 até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas 5 minutos. Muito bem. Isso será uma grande invenção, de facto, para erradicarmos os plásticos, que tanto aqui temos falado que eles são altamente poluentes do nosso planeta. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de séries do Gonçalo Branco. série de hoje chama-se The Shannara Chronicles e é uma série de televisão americana de fantasia criada por Alfred e Miles. É uma adaptação da série literária de fantasia do escritor Terry Brooks, com 10 episódios. A sua primeira temporada foi exibida na MTV entre 5 de janeiro e 1 de março de 2016 e esta encerrou na segunda temporada. A história passa-se milhares de anos no futuro, em que a magia deu lugar à tecnologia. Após vários anos de paz e calma, um exército de demónios ameaça escapar da prisão e começar uma guerra apocalíptica. 3 heróis serão responsáveis para defender o mundo. Esta é uma série de ação e fantasia que o ouvinte não pode perder. Agora, uma sugestão de cinema com o Eduardo Adro. O filme desta semana é Creed 2. No ringue de boxe, o filho de Apollo Creed defronta o filho de Ivan Drago, o homem que, 33 anos antes, matou o seu pai durante uma luta. É este o ponto de partida para o 8º filme da saga Rocky, iniciado em 1977, e sequela de Creed, o filme de 2015. Ryan Coogler, o realizador do primeiro, surge apenas como produtor executivo. Michael B. Jordan volta à pele de Adonis Creed. Tessa Thompson regressa como Bianca Taylor, a sua namorada, e Felicia Rashad como sua madrasta. O elenco inclui também Sylvester Stallone, naquela que será, segundo o ator, a última vez que faz de Rocky, além de ter co-escrito o argumento, e Dolph Lundgren como Ivan Drago, com Florian Montenu a fazer de seu filho Victor. Creed 2 é sobre o regresso ao essencial para redescobrir como se faz um campeão e recordar que, seja qual for o percurso, não podemos fugir à nossa história. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Muito bem, pode ser uma sugestão para o próximo fim de semana. Música, informação, na sintonia certa. Boa Nova FM. Ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Parlamento dos Jovens, sessão com deputado. O programa Parlamento dos Jovens está em andamento no nosso agrupamento. Apresentadas que foram as 9 listas, 2 listas do secundário e 7 do básico, preparam-se agora os candidatos a deputados para começar a campanha eleitoral. Entretanto, recebemos na nossa sede o deputado da Assembleia da República, Maurício Marques. A sua intervenção enquadra-se no apoio que a Assembleia da República, como dinamizadora do programa, presta às escolas ao enviar deputados para sessões de informação e esclarecimento. O deputado dividiu a sessão em diferentes momentos, sempre passíveis de serem participados pelos alunos, tendo começado por explicar o funcionamento da Assembleia, os elementos que a compõem e as ações que lhes são inerentes. Passou depois à apresentação de alguns dados sobre o programa Parlamento Jovens, como, por exemplo, o número de escolas participantes ao longo dos anos, que tem vindo a aumentar. Finalmente, centrou-se no tema deste ano, alterações climáticas e suas consequências a curto e a médio prazo. Referiu os fenómenos extremos e inesperados, os protocolos mundiais existentes, os custos elevados para saldar os danos causados, mas também o contributo que cada um de nós pode dar para reduzir uma pegada tão pesada. Desafiou os alunos a serem reflexivos e inventivos e a apresentarem propostas que revertam a situação de risco do planeta. Não falta trabalho para fazer nesta área, por isso, mãos à obra. Lembramos que as eleições para o Parlamento dos Jovens terão lugar no dia 21 de janeiro. Nesta edição, 2018-2019, os temas que estão em debate são alterações climáticas, salvar os oceanos para o ensino básico e para o secundário, alterações climáticas, reverter o aquecimento global. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 21 de janeiro. No dia 25 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Escola e o Meio. Estamos a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes e Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Obrigada pela sua atenção. Até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.